Sabe amar, nem o ódio vai reter. Tudo passa diante dele, mas em nós a esperança vai florescer. Viva a alma com alegria, coma do pão, beba o pois Deus se agrada do teu ser, em cada ato, em cada caminho, todo tempo veste alva e nunca falte o óleo em tua mão. Goza a vida, ama e abraça, este é o dom, esta é a canção. Na sepultura não há obra, nem sabedoria a se ouvir. Mas enquanto a vida em ti faz o que Deus te chamou a seguir, o tempo e a sorte ao homem pertencem, como peixes em rede a se enlaçar. Mas em meio à dor e à incerteza, a sabedoria nos faz despertar. Viva a alma com alegria, coma do pão, beba o vinho, pois Deus se agrada do teu ser, em cada ato, em cada veste alva e nunca falte o óleo em tua mão. Goza a vida, ama e abraça, este é o dom, esta é a canção. Oh, sabedoria que nos guia, brilha em nós como luz do sol, que em silêncio ela nos ensina e nos faz ver o amor que é tão real. Melhor é a voz do sábio do que o clamor da insensatez. Que possamos ouvir e seguir na verdade, no amor, na vez. Viva a alma com alegria, coma do pão, beba o vinho, pois Deus se agrada do teu ser, em cada ato, em cada caminho, todo tempo veste alva e nunca falte o óleo. Goza a vida, ama e abraça, este é o dom, esta é a canção. Em cada dia, em cada respirar, que a sabedoria nos faça amar. Deus está conosco em nossa história e em seus braços encontramos a glória.